em viagem, línguas perdidas, sons esquecidos. Yadon ham bir yo'lda ko'r bir Próximo Oriente, uma paisagem de perder de vista. Thank you. Viajantes no tempo. Oyuktazan irke balam. Oyuktazan karu balam. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye. Thank you. em viagem, atravessando rios e montanhas. Thank you.